Zinguerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zinguerelhos. No dia 5 de maio decorreu no Centro Cultural de Belém a Conferência Europeia sobre Green Mining, um evento organizado no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia. Os movimentos de oposição às minas marcaram para o mesmo dia uma manifestação de repúdio pela narrativa oficial que apresenta o extrativismo em tons de verde. Para entender melhor as motivações e a visão destes movimentos, a Casa da Achada, em colaboração com o Jornal Mapa, organizou para a véspera, dia 4 de maio, uma conversa com pessoas do Movimento Contra a Mineração Beira Serra e do Movimento SOS Serra d'Arga. Uma conversa inserida na rubrica Não deixarei que me separem de ti, mundo. No Zingarelho desta semana, vamos ouvir o áudio desta conversa na sua totalidade. Então, até para a semana. Pá, boa tarde, obrigado por terem vindo. Eu vou fazer só uma apresentaçãozinha breve da sessão e depois vou passar a palavra e calar-me durante bastante tempo. Queria começar por dizer que isto decorre na Casa da Achada Centro Mário Dionísio, dentro de uma rubrica habitual, dentro da qual já se falou sobre a questão do que nós chamamos o plano de fomento mineiro do governo, aqui há uns meses, já não sei quando, mas já foi há mais de um ano, provavelmente. Teve cá o Paulo na altura de Lisboa contra as Minas a falar disto, e entra dentro de uma rubrica que tem o nome de três versos de um poema de Mário Dionísio, que é o Não deixarei que me separem de ti, mundo, que nós decidimos interpretar, e o Mário Dionísio não está cá para nos, feliz ou infelizmente, para nos dizer se estamos certos ou errados, mas que decidimos interpretar como o não nos deixarmos levar nem por ficar no passado, nem por nos satisfazermos com coisas de cultura e de animação cultural, sem pensarmos no planeta no momento presente. E, portanto, essa coisa do não deixarei que me separem de ti, mundo, seria uma rubrica onde se tentaria trazer a esta casa também algumas discussões que estejam mais prementes na atualidade. Houve uma quantidade de discussões já, o que eu já disse, uma das quais foi sobre as minas, as outras foram sobre outras coisas que depois, se alguém quiser saber, podemos dizer, mas que não tem grande interesse agora. E esta é uma sessão organizada em conjunto entre o Jornal Mapa e a Casa da Achada, e eu tenho um papel um bocado híbrido, porque sou do Jornal Mapa, mas também tenho uma colaboração bastante constante e presente na Casa da Achada, e portanto vou fingir que sou duas personagens diferentes e falar, depois de falar da rubrica da Casa da Achada, vou falar porque é que o Mapa acha interessante isto. E o Mapa tem uma ideia, se pode falar de uma ideia geral de um coletivo, tem uma ideia de que estas ideias de transição, a transição digital e a transição energética e as várias transições, são uma outra forma de planeamento, e um planeamento que passa um bocado pelas alterações de propriedade, acima de tudo. E achamos que isto não se coloca só nas questões únicas, exclusivamente de mineração, e, por exemplo, em Lisboa, a questão da turistificação e, portanto, das concessões para alojamentos locais, concessões para hotéis, concessões para essa coisa, são também uma forma de transferência de propriedade de baixo para cima, que as plataformas tipo Uber, com as concessões de elaboração que implicam para poderem funcionar, e que transformam uma quantidade, talvez milhões, de empregados, com as desvantagens de terem um patrão, mas sem as vantagens de terem um vínculo laboral a esse patrão, e que isso também é uma forma de transferência da propriedade da vida das pessoas para outros patamares, e que, ao nível das concessões mineiras, se dá também uma, esta transição também acaba por ser um planeamento de transferência de propriedade dos baldios, que são propriedade comunitária, das propriedades particulares que existem e das propriedades do Estado, para empresas privadas, eu ia dizer quase sempre, mas posso dizer sempre, sem que sequer terem ligação aos locais onde se vão implementar. É esta ideia de transição enquanto planeamento de privatização da propriedade, se pode dizer esta coisa sem parecer um pleonasmo. A gente no mapa chama extrativismo, mete isto tudo dentro do mesmo esquema de extrativismo e, portanto, junta-se a fome da Casa da Achada Centro Mário Dionísio em falar também sobre o presente, à vontade de comer do mapa, de trazer estas questões do extrativismo para a ordem do dia, e pensamos em, com essa fome e essa vontade de comer, fazer aqui um repasto com estes acepipes especiais, que são pessoas convidadas da zona da Serra da Estrela, da zona da Serra da Arga, e que depois são as pessoas que vão realmente falar. A Renata, Movimento Contra a Mineração Beira Serra. Patrícia, Movimento SOS Serra da Arga. Num momento em que o Pleno de Fomento Mineiro transforma o território neste plano de desburacamento deste nível, e no momento em que estamos na véspera de uma manifestação que decorre amanhã a partir das 11 horas no CCB, por causa de uma conferência da União Europeia sobre Green Mining, que traduzindo podia ser uma coisa como mineração verde, por muito poético em demasia que isto possa parecer, e é, e que no manifesto que lança e que vai acompanhar a manifestação da manhã, ao qual estão todos mais do que convidados, desafiados a aparecer, se diz que esta narrativa da verdura da mineração é, entre aspas, uma falácia. E, portanto, a questão que se põe aqui, sendo que é uma questão que não tem que ser necessariamente respondida com uma palavra só, antes pelo contrário, que é, se então nos territórios que estão sob ataque, sob debaixo daquele plano, se a mineração não é verde, que cor é que ela tem? E pronto, isto implica em que patamar é que está o processo, em que implica que vocês falem a partir de agora, que eu já não tenho mais nada para dizer, é basicamente isso. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Eu gostava de começar por pegar mesmo por essa frase do não deixarei que me separem de ti, mundo. Porque eu acho que a raiz de tudo isto tem exatamente a ver com essa separação. Nós temos um processo de conhecimento do mundo que se alterou profundamente há 200 e tal anos e que nos conduziu a uma dualidade profunda. E a sensação de que não podemos, de facto, conhecer o mundo, que estamos separados. E isto começou a dar início e asa a uma série de situações em que estamos, efetivamente, desgarrados, desligados da terra, dos territórios, muitas vezes até das outras pessoas. É como se... Eu sou eu, o sujeito, e ali está o objeto, e conhecer o objeto é quase impossível. E isto causou uma cisão profunda e tem implicações em todas estas formas como lidamos com o mundo. Olhamos agora para as serras, as nossas serras e outras, como recursos. Olhamos para o mar como recursos. Olhamos para os animais que exploramos em agricultura intensiva como uma espécie de fábricas e de seres que estão ali. Aplicamos a visão industrial, de produção industrial, a tudo. E estamos, de facto, desconectados da natureza e muitas vezes até desconectados dos outros e de nós próprios. E eu acho que isso começou tudo aí. E agora estamos, de facto, a assistir a isto. Então, nesta lógica e nesta ótica, esta questão de agora pintar de cores diversas, de pintar de verde a mineração em terra, de pintar de azul a mineração em alto mar, é de facto, nós chamamos-lhe uma falácia, porque é uma falsidade. E os movimentos afirmam conjuntamente a mineração nunca é verde. E não é verde porque esta ideia de mineração verde surgiu na Finlândia, porque nós estamos com esta lógica de sociedades consumistas a ter cada vez mais necessidade de recursos. Mas, por outro lado, também vai havendo mais consciência e há cada vez mais resistência à mineração. Portanto, a indústria tinha que arranjar uma forma, e os governos também, tinham que arranjar uma forma de resolver esta dicotomia. E então começaram com esta atividade artística de pintar os conceitos. Quando se vai... uma das premissas da mineração verde é que se vão otimizar os recursos todos, seja a água, seja a energia, seja a utilização de tudo o que for minerável, que se vão respeitar os recursos para as gerações futuras, de que se vão respeitar também, em termos sociais, as populações que já estão instaladas, se vão criar postos de trabalho, e tudo isto pode ser desconstruído ponto a ponto. Quando se faz uma mina, é preciso destruir todo o solo que existe naquela zona. E é preciso ir a profundidades onde estão os filões de minério. Isso a que se dá o nome técnico de rocha encaixante é o nosso território. É onde nós vivemos, onde temos as nossas quintas, onde se faz todo o tipo de atividades que deixarão de existir, na sua grande maioria, com essa outra atividade. É onde existe património natural, é onde existe património arquitetónico também, enfim. Estes aspectos não são tidos em conta. O solo, diz-se habitualmente em agricultura biológica, que um centímetro de solo demora 100 anos a formar-se. Portanto, 15 centímetros de solo, 1500 anos, 60 gerações, e não vai ser uma formação de solo depois de ter havido uma mina. Porque uma coisa é formar solo a partir de uma rocha-mãe e outra coisa é estar com uma rocha que foi toda destruída, a formar-se algo que vai ter uma composição completamente diferente. Portanto, o solo fica destruído. Ao fazer todo esse desmonte da rocha, ao destruir toda essa rocha, imaginem, um poço tem em média cerca de 7 metros de profundidade, um furo 7 a 12, um furo pode ir até, enfim, 25, pronto, alguns mais profundos, mas se vamos fazer uma mina a 350 metros a 500 de profundidade, vamos destruir toda a rede hidrogeológica naquela região. Vamos destruir todos os lençóis freáticos naquela zona. E vamos destruí-los permanentemente. E em zonas de serras, onde seja na zona exatamente onde está a ser recolhida a água que depois vai alimentar todas as outras zonas jusante, acabou-se a água. Portanto, isto é impossível de recuperar e é impossível de reconstruir. Não há aqui nada de verde, pelo contrário. Nós já temos, geralmente no nosso país, cerca de 35% do território em seca severa ou extrema durante o ano. Portanto, vamos criar um problema adicional. Depois, pelo contrário, os gastos previstos, por exemplo, numa mina ali do outro lado da fronteira, na zona da Olivença, os gastos previstos da água, porque depois é preciso fazer a lavagem e a separação de tudo o que é, depois de minerado, é reduzido a poeira fina. Exato. E também, exato, e para as lavarias e para todas as máquinas envolvidas, os gastos ali previstos são cerca de 7 milhões de litros de água por dia. Digam-me, num país nas nossas condições, o que é que isto vai acarretar em termos de consequências? Muito bem, eles dizem que irão recorrer à reciclagem sempre que possível. Mas é ínfimo, porque depois o tratamento também dessa água que já fez mais ciclos vai ser cada vez mais complicado e mais difícil. Portanto, é uma mentira, é uma ilusão, é criar a ilusão de que isso vai ser mais ecológico ou mais, é impossível. Depois temos várias outras situações, a questão, por exemplo, do aspecto social e dos empregos. Os empregos neste tipo de minas hoje em dia, que ainda não falei, que o que está previsto para o nosso país são minas a céu aberto, o que é radicalmente diferente do que já conhecíamos, e também com severas consequências do último plano de fomento mineiro dos anos 40, na altura da guerra, que houve imensas minas de urânio e de tungstênio, ou wolframio, no nosso país. Exatamente, nessa altura por galeria, e mesmo assim com consequências graves, muitas delas ainda estão a lixiviar arsénio e metais pesados e outras substâncias tóxicas para as ribeiras e para os rios. Agora é céu aberto, ou seja, os custos hoje em dia já não suportam que sejam feitas em galeria, mas é mesmo dinamitar tudo o que está até chegar aos filões. Portanto, a destruição é muito mais brutal. E temos também que, para operar neste tipo de minas, já não é como foi nessa época. Qualquer pessoa que vai operar dentro da galeria, e que eram pessoas, de facto, com pouca formação, e que houve aldeias em que, efetivamente, o número de pessoas cresceu muito, porque era uma forma de trabalho, quando havia muito poucas alternativas. Agora não. Agora não sei se já tiveram a oportunidade de ver, no cartaz que fizemos para a manifestação tem um desses mega caminhões. São máquinas pesadas, muito poucos operadores, um controlador que pode nem sequer estar ali, e portanto é mão de obra especializada e muito poucos empregos para os locais, ao contrário do que as empresas fazem passar, não é? A ideia. Portanto, apesar de acharmos também que estamos na Europa e que se vão cumprir todas as regras de higiene e segurança e tudo isso, a verdade é que também temos tido muitos acidentes a nível da Europa rompimento de diques, de rejeitados, de lamas, tudo isso. Claro, vimos aquele em Brumadinho com consequências devastadoras, mas nós também já tivemos na Europa muitos acidentes desse tipo, e estamos neste momento, por exemplo, aqui em Portugal, nós publicámos o ano passado, fomos até às minas da Panasqueira, e todas as escombreiras do Cabeço do Peão, se tiverem a oportunidade de ver, estão com brechas e zonas, e lixiviar para o Rio Zezer, que aliás abastece aqui a cidade de Lisboa em termos de água potável, e em risco de desabarem. Portanto, são encostas altíssimas, assim, inimaginável aquilo. E estão com fissuras e com lixiviamentos e com infiltração já das águas das chuvas, e em risco de virem parar ao rio. Portanto, temos aqui também uma situação potencial muito crítica. Portanto, basicamente, por todos estes aspectos, pois, se quiserem consultar o manifesto assim em mais detalhe, podem ver toda a argumentação, mas assim, em traços largos, de facto, perante tudo isto é inaceitável virem-nos dizer que a mineração é verde. Em relação a isto, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Olá, boa tarde. Meu nome é Patrícia. Eu vou só dar aqui só alguns outros... alguns matizes mais nesta pintura, que aparentemente é verde, mas é tudo menos verde. Quando perguntas de que cor é que são as minas, olha, eu acho que para as pessoas em Barcelos que viram um dos seus conterrâneos ser assassinado durante uma luta por causa do extrativismo, por causa dos caulinos, aí a luta, a mina ou o caulino deve ser bastante cor de sangue, não é? Para as pessoas que, por exemplo, em Covas Cerveira, 30 anos depois da mina ser extinta e não sei quantos milhões de euros depois de investimento, continuarem a ter os peixes mortos e fazem trabalhos extensíssimos de despoluição e continuam a não ter a água que deveriam ter, e agora já começa a coisa a responder melhor, tantos anos depois, mas mesmo assim ainda não está. Para eles também deve ser assim um bocado púrpura, sei lá, cor de peixe morto, assim, uma coisa assim. Eu falo por mim, que cresci no Val do Ave e não havendo lá minas havia fábricas, que ainda lá estão, mas agora, felizmente, tantos anos depois, o rio até tem peixinhos e praias fluviais, mas quando eu era pequena não se podia lá tocar e era roxo à segunda-feira e era azul à terça, depois mudava de cor. E sim, as minas vão mudando de cor conforme a percepção de quem está a olhar para elas. Quem não está a olhar para elas definitivamente é quem lê Green Mining e acha que isto faz sentido. Porque não faz sentido nenhum. Na Serra da Arga, no Alto Minho, até Montalegre. No Montalegre temos a barragem de Alto Rabagão, que abastece a zona norte toda. Mas o Alto Minho, aquela zona noroeste portuguesa, é uma zona altamente irrigada. Quando vocês tiverem a oportunidade, se lá forem um dia, perguntam às pessoas na Serra da Arga, como já lhes perguntaram, o que é que você gosta mais na sua terra? E as pessoas respondem, a água. O que eu gosto mais na minha terra é a água. Nós não podemos correr o risco, nem vamos correr o risco, de pôr o nosso bem mais precioso e mais vital em causa. Nós não vamos permitir furos na Serra da Arga, seja para as minas de lítio, seja para as minas do que quer que seja. Isso não vai acontecer. A população, muita dela está adormecida, mas não é só lá, é em todo lado. Há sítios onde nem sequer há população, pode estar adormecida ou não estar. A zona do Alentejo, que também incorre aí em risco, muita dessa área está desabitada e as regiões do interior têm muito menos densidade populacional e sofrem diretamente as consequências de serem o canto do quintal onde vamos lá buscar mais qualquer coisa. Fica longe. No Alto Minho há muita gente. Mas na realidade também não interessa muito explicar às pessoas as consequências reais deste tipo de exploração. Infelizmente ou felizmente, as pessoas conhecem essas consequências, ou porque já assistiram diretamente, ou porque ouviram falar, porque vão estando atentas e aparecem, quando apareceram por todo o país e as pessoas foram apercebendo dos pedidos de prospeção e tudo isto, o primeiro pensamento foi, mas não dá nada, porque nós não temos escala para este tipo de extrativismo em Portugal. Mas se calhar até vão... Ah, não, mas isto até é uma zona protegida pela Rede Natura. Pois, está bem, mas a zona protegida pela Rede Natura, por exemplo, na Serra da Arga, não tem interesse para a exploração de lítio. E a zona que tem interesse não está protegida pela Rede Natura. E isso também está previsto. Ultrapassar estes condicionalismos, exatamente. Também tudo está previsto. Até o que é que interessa? Uma reserva agrícola mundial? Ah, não. Então, tivemos um pedido também junto, encostadinho, assim, como desta parede para esta cadeira, ao Parque Nacional Pinheta Gerês. E temos neste momento lá em cima, em Salto. Sim, e em Salto. Aqui a abertura das minas da Borraia. O problema é que nós temos minas ainda ativas em Portugal, minas, extrativismo, vá, extração do solo, ativas para outras finalidades. E o problema, no meio de tudo isto, é que mesmo para as coisas que foram caindo, ou que estejam ainda em risco de acontecer, que ainda não estão a acontecer, para essas existe uma quantidade enorme de outras coisas que já estão a acontecer. Os caulinos ainda existem. Há exploração de pedreiras na Serra da Arga, para cerâmicas, para outras coisas. Há gente a morrer de silicose em Ponte Lima. E o problema maior é que se contornam por aqui, quando vais a ver, se houver mesmo interesse em explorar, quando fores a reparar, aqueles tipos que estavam a extrair para a cerâmica já têm a licença para mais não sei quantos minérios e entrega a outra empresa qualquer, porque eles até já tinham licença de exploração, nem sequer tiveram que ir a concurso. E, portanto, ou as pessoas estão sempre muito atentas e muito interventivas, ou então isto torna-se realidade de ontem para hoje. É muito agreste, é muito agressivo. E o que é esquisito é pensarmos que nós todos precisamos de água para beber e vamos todos morrer. Vamos todos morrer, um dia. Mas não precisávamos de morrer porque no nosso quintal e no do vizinho e no do outro e no do outro e do outro lado e até do outro lado do mundo não há água potável. Já é mal demais não haver tanta água potável em tantos sítios que mereciam tê-la. Agora vamos contribuir para mais ainda. É esta a resposta que os governos têm para nos dar em termos de evolução e de proteção do planeta? Não é para isto que nós estamos aqui, não é? Nós estamos aqui para nos protegermos uns aos outros e à Terra-mãe que nos abriga. E, portanto, não vai haver furos. Nós não vamos permitir. Queria só dar uma ideia, só para terem assim uma ideia mais clara. Tenho sempre que olhar para os números porque, de facto, isto para mim é muito complicado. Então, por exemplo, na zona Beira Serra, de onde eu venho, temos 34 concelhos ameaçados por pedidos de prospeção. 15 zonas de prospeção e pesquisa que totalizam 4.788 km². Mas como se não chegasse, ainda temos mais uma outra zona em Maçoeme e outra em Arcozelo, que já são de 2016. Há mais um contrato com 391 km² na zona de Caramulo. Quase ninguém fala dela. E temos ainda três zonas destinadas a concurso público internacional, que naquele mapa estão a amarelo, se depois quiserem ver. Uma que rodeia toda a parte do oeste a leste da Serra da Estrela pelo norte, se virem, essa zona chama-se Guarda Mangualde e são 1.381 km², nas faldas da Serra da Estrela. E depois temos ainda uma pequena porção na Argemela e mais uma outra de 133 km² também em Maçoeme. Ou seja, ao todo, entre as destinadas a concurso público internacional e as que já estão com pedidos de prospeção da Forsque, uma empresa australiana, temos 6.300 km². Só para terem uma ideia. Não é? Segundo relatórios da própria do Programa Ambiental das Nações Unidas, a indústria extrativa e o processamento desses recursos são responsáveis por cerca de 90% da perda de biodiversidade e 50% dos gases de efeito de estufa. Portanto, entre a extração e o processamento depois de todos esses materiais. E eu acho que temos que ter isto em consideração. E uma vez que estamos na cidade, em que sabemos também que há outros constrangimentos que se fazem sentir, que obviamente todos reconhecemos que tem havido uma poluição excessiva também com a responsabilidade dos motores de combustão, mas temos que olhar para o outro lado. Esta aposta que está a ser feita nos carros elétricos, nós temos dúvidas que seja a melhor aposta e devia-se pensar nisto com outra calma e com outro distanciamento e ver de facto que soluções é que há e se este dinheiro que está a ser investido aqui não está a invalidar outras possibilidades. Porquê? Porque tudo isto começou com a bandeira do lítio e, portanto, o lítio, como sabem, é fundamental para as baterias dos carros elétricos. Em muito ínfimas quantidades numa bateria telemóvel e já algumas gramas numa bateria de computador, mas para os carros elétricos estamos a falar de quilos. E tudo isto começou com a bandeira do lítio. Porquê? Para desmotivar também associações ambientalistas que, de facto, lutavam e pugnavam pelo carro elétrico. Mas não é só lítio, não há um único pedido neste momento, seja da exploração, seja de prospeção, que seja só para lítio. Nós temos, por exemplo, na nossa zona, todos os pedidos são para ouro, prata, sim, cobre também, estanho, níquel, o wolframio, chumbo, processamento muito poluente. Zinco, outros depósitos minerais ferrosos, outros depósitos minerais não ferrosos, minerais metálicos associados, há zonas onde está pedido nióbio e tântalo, terras raras. Portanto, o objetivo não é unicamente o lítio. O lítio foi usado como bandeira. Temos que ter atenção que isto é, vamos a tudo e muitas vezes os interesses poderão até ser outros. E temos que pensar se de facto as apostas devem ser na manutenção, isso já é outra questão relacionada com as nossas formas de vida, as apostas devem ser na manutenção como primeira opção do carro particular ou no criar de facto boas redes de transportes públicos, porque o carro particular vai trazer transformações radicais às nossas cidades, os espaços que ocupam, a necessidade de construção de estradas, todos estes recursos associados, e esta transição para o carro elétrico tem um aspecto que também quase ninguém fala nele, para mim é crítico. Nós temos neste momento cerca de 5% de reciclagem de todo tipo de materiais e não estamos a falar de fazer uma pequena modificação, por exemplo, num motor de combustão para um outro combustível, por exemplo, menos poluente ou que não tivesse emissões. Estamos a falar de substituir integralmente os veículos. Se pensarem uns segundos, eu não sei qual será sequer a escala do número de veículos, tetralhões de veículos que existem no planeta, e substituí-los integralmente, nós não estamos a falar de uma pequena modificação. Estamos a falar de uma substituição integral. 90 milhões, pronto. Por ano. Portanto, substituir integralmente, e depois temos os caminhões, e depois já se fala nos barcos, os aviões vai ser mais difícil, mas já há tentativas de fazer isso nos barcos também. Portanto, agora vejam o que é tudo isto, quando depois a percentagem de reciclagem é tão baixa. Portanto, eu acho que temos de facto que nos questionar sobre o rumo que estamos a dar à vida no planeta, e temos que nos questionar sobre as opções de base que são feitas. O que é o nosso impacto a nível de transportes, a nível de facto do que consumimos e qual é a proveniência e que impacto está a ter nos seus locais de origem? Porque o problema, nós estamos obviamente a defender os nossos territórios, mas não é para se ir aumentar a mineração no Chile ou noutro sítio qualquer, porque lá também as populações estão em luta. É mesmo, nós não vamos conseguir de um dia para o outro acabar completamente com a mineração, mas podemos questionar a instalação de novas minas e podemos também todos nós, na nossa vida pessoal, vermos efetivamente qual é o impacto que deixamos no planeta. É um ponto de reflexão. Eu até diria que mais do que podermos questionar, nós devemos questionar. Devemos questionar estes modelos novos que se nos apresentam e devemos intervir com pensamento crítico perante estas soluções que nos são apresentadas como verdes e que não são, não é? E que não são na realidade. Porque realmente o paradigma da mobilidade e a mobilidade coletiva é, neste caso, desta causa, é uma questão que está premente, porque as baterias são para os carros, mas sim, a exploração não é só de lítio e muitos dos minérios que querem explorar são minérios que só o processamento pode ter a substância. São coisas de uma gravidade em termos de toxicidade enorme, que tem vantagens, não é para os carros elétricos, para a viatura individual. Até porque os automóveis consomem muito menos combustíveis do que os navios, os aviões. Esses sim são agentes de poluição enormes, que nós não estamos a conseguir que as empresas responsáveis e os governos responsáveis por eles otimizem em termos de estratégia de economia de sustentabilidade. Não estão a otimizar. Estão todos preocupados com o carro elétrico do meu vizinho, mas ninguém quer saber dos 50 mil navios, não é? Quer dizer, que consomem uma escala inimaginavelmente maior. E temos também a questão da digitalização, que também nunca é falada, mas as megacentrais de armazenamento de dados, se repararem no plano de recuperação e resiliência, a aposta é de facto na eletrificação e na digitalização. Muitos destes recursos são necessários também para as energias renováveis, porque a maior parte da... Quando estamos a recorrer à eólica e ao solar, são descontínuas. Portanto, precisam também de armazenamento e para isso precisam também de baterias. E depois temos a questão da digitalização. As megacentrais de dados enterradas para manter a temperatura e tudo isso, e para armazenar, para garantir não só a corrente necessária, como para armazenar energia para tudo isso, são mais outra fonte de consumo de recursos minerais que está a crescer exponencialmente. E eu acho que agora... Sim. Se calhar só fica por dizer que amanhã nós não acreditamos no green mining, portanto amanhã vamos lá dizer que não acreditamos no green mining e que aquilo é uma mentira, portanto... Estarem ali a investir tempo e dinheiro dos contribuintes numa mentira é algo que nós, pelo menos, não podemos deixar passar em branco. Por isso é que vamos lá estar. Eu agradeço. Obrigada. Estou quase a morrer. Se alguém mais quiser umas mantinhas, há ali mantinhas dentro. Eu estou muito. Ou seja, antes de passar a conversa completamente para o lado de lá, vou aproveitar a minha posição de privilégio aqui. E tu disseste que a questão do lítio é uma espécie de cavalo de Troia. Sim. Para entrar com um processo de mineração bastante maior. De qualquer forma, e também falaste no concurso internacional, que eu acho que é só sobre lítio. O concurso internacional que tu falavas. Estas zonas são as zonas do estudo do lítio feito já em 2017. Ou seja, que ainda estão. Mas todos os pedidos, por exemplo, ali na zona, porque a lógica é, se o governo anuncia que vai lançar um concurso sobre esta zona, então a força que os chegou, se repararem no mapa, e rodeou tudo com pedidos, porque se aqui houver, eles ainda vão apanhar, não é? Pronto. E esse foi um estudo especificamente relativamente ao lítio. Sim. E que vem na sequência do Battery Alliance, também European Battery Alliance 2017. E nestas novas definições de matérias-primas críticas da Sim, da isso Europa. Já vem desde 2008, o European Union Raw Materials. Mas onde o lítio foi metido agora mais recentemente, sim, não é? Sim. Ou seja, só para pode ser relativamente confuso, também falaste que as minas da Borralho estão a ser reativadas sem concurso nenhum, há uma quantidade de outras minas que estão a ser abertas, ou, por exemplo, uma que agora está neste processo relativamente apalhaçado, foi anulada, afinal não foi anulada, em Cepeda, no Barroso, em Monte Alegre, sim. Em Monte Alegre, que o ministro anunciou que ia ser cancelada e depois desanunciou que afinal não é bem assim, não sei o quê. Ou seja, mas para quem vê de fora parece que existe uma quantidade de coisas já definidas e uma quantidade de coisas ainda por definir. Uma quantidade de coisas de minas que já podem abrir sem mais nada, e uma quantidade de minas que só poderão abrir depois de um famoso concurso público altamente verde também, não sei quantos, vai ser lançado. Ou seja, a pergunta é qual é que é o ponto da situação, quais é que são os pontos que neste momento estão sob ataque, sempre para pensar em Barcelos e nos sítios em que já estão sob ataque há 30 anos, os caulinos e com todas essas coisas. E, há uma mina, a mina do Barroso, está já em consulta pública, ou seja, já foi dada a licença de exploração, vamos falar assim, a empresa teve que fornecer um estudo de impacto ambiental, porque isto é outra das coisas que tem piada, é que quem dá um estudo de impacto ambiental é a própria empresa que vai minerar, com toda a lisura e toda a abrangência de efeitos que se podem... Tem que contratar quem faça. Tem que contratar quem faça, mas tem que pagar. Só publica se lhe der jeito, não é? Ou seja, se não lhe der jeito, manda vir outro, até vir um estudo que lhe dê jeito. O resultado há de ser o que convém. Claro. Ou seja, porque é que Argemela e Barroso já estão num processo mais adiantado do que a Serra d'Arga, do que nesta questão do lítio, que eu não sei se é... Sim. Ou seja, o que eu percebi, desculpa, eles dizem que há um concurso internacional para o lítio, mas depois os pedidos dizem lítio e materiais associados, que é tudo o que eles vão desaparecer a encontrar por lá, não é? E metais associados. Temos aqui várias coisas, então. Okay, desculpa. Temos a diferença entre contratos de exploração e contratos de prospeção ou pedidos de prospeção. Portanto, em contrato de exploração já temos de facto lá em cima Covas de Barroso, temos Monte Alegre, temos Narjmela também e para mim só também já está. Certo? Sim. Porque é um alargamento e portanto. Porque é um alargamento, precisamente. Exato. Mas isso, qualquer região onde haja já alguma coisa ativa, corre esse risco. Nós lá temos áreas protegidas, mas não adianta nada porque já há coisas a elaborar. Se de repente eles expandirem a licença, é isso. E, por não exemplo, vão ao concurso. Em Gonçalo também, na zona da Covilhã, Guarda Covilhã, com a zona de Gonçalo, também já há extração de lítio, mas da rocha com lítio para a cerâmica. Mas já há um pedido também de alargamento e de expansão. Portanto, na nossa zona, todos estes pedidos que eu referi são pedidos de prospeção e são os tais à volta da zona que o Governo definiu para concurso público internacional. Concurso público internacional temos 9 zonas, embora às vezes eles falem em 8, falem em 9, não é? Sim. Portanto... Eles vieram dizer que já não eram 9, eram só 8, porque depois terem 8, são 9 na mesma. Sim, que é, Argemela é uma delas, Guarda Mangualde é outra, a tal de Passoeime é outra, depois temos na Serra d'Arga uma também, temos... Covas do Barroso. Em Covas também, mais outra zona ainda para concurso público. Diz? Ah, e também tens Befafa, até Fafa, Cabreira... Essa zona aí, sim, há ali várias no norte. Todas aquelas zonas que estão ali a amarelo são essas destinadas ao concurso público internacional. Depois temos outra questão. A questão se é só lítio, se não é só lítio. A lei obriga que, mesmo que, por exemplo, o concurso só venha a ser lançado para lítio, que as empresas tenham que explorar tudo o que surja. Ok? Ou seja, é a lei que impõe... Sim. Sim, o que por um lado é também para não se estar a desperdiçar recursos. Em teoria, para não haver desperdício, mas um sítio que geologicamente seja atrativo porque concentra uma variabilidade enorme de minerais, forçosamente vai ter muita coisa lá. O maciço rochoso da Serra d'Arga não interessa para nada, é só o granito. Mas à volta, aqueles filões de xisto todos misturados, a Teresa é que sabe todas essas coisas bem, mas... que ela é que explica. É que concentra uma variedade tão grande, por isso é que vem o cobalto e o ouro e a prata e o não sei quantos e o não sei o que mais. E tem, Sim, e tem outra coisa que é depois, também conhecendo o nosso país e o tipo de fiscalização, como é que vai ser contabilizada cada uma destas coisas, não é? Porque depois aplicam-se royalties, ou seja, a empresa tem que pagar ao Estado uma percentagem sobre aquilo que mas é sair da mina. Sobre a extração principal. Exatamente, é isso. Tipo, eu vou extrair areia do rio para a construção. Eu vou extrair areia e também trago ouro, mas areia é 99%. E só pago sobre a areia. Se não houver uma fiscalização correta, por exemplo, ali na nossa zona, ao pé da minha aldeia, na aldeia ao lado, há minas de cassiterite. É um minério rico em estanho, mas os inertes, as areias, são vendidos por fora, não é? E depois faz com que não haja areia para repor, portanto o buraco depois nunca é coberto, não é? Conhecendo a fiscalização, exatamente, conhecendo o nosso país, a proatividade portuguesa, em termos de rigor de fiscalização, a partir dos rios. Ora, é um exemplo, sim, claro. Sim, por causa da areia. Devido ao extrativismo. Exatamente. De areias. E as pessoas morreram, as famílias morreram. A empresa ninguém lhe falasse, ou soube ao que pôr. Obrigada. Sim. É, ninguém fiscalizou. Eu vou saltando de pontos, mas depois passo para aí. Vocês podem voltar à vontade atrás. É só umas curiosidades que eu tinha e que queria aproveitar agora e depois passava. Passava a palavra do meu microfone também. Tá bem. E então, a gente está há mais de um ano em confinamento. Eu calculo que este tipo de combates implicam uma ligação muito grande às populações locais da zona, ou seja, não calculo que se fosse só três iluminados a fazer a luta, que as coisas não se tinham expandido. Houve aqui há, se calhar, já há dois anos, digo eu, se calhar estou a exagerar por ser velhinho, mas estou uma manifestação aqui em Lisboa. Entretanto, o mundo fechou, as sessões de esclarecimento deixaram de ser possíveis. Como é que vocês fizeram? E vocês têm, espero, acho eu, a noção não só dos vossos dois movimentos, mas do movimento em geral. Porque há uma outra coisa que eu acho que é importante dizer, eu tenho algum conhecimento privilegiado disto, portanto posso dizer estas coisas. Os vários movimentos têm canais de comunicação internos entre eles próprios, ou seja, não estão cada um na sua ilha separados, estão cada um na sua ilha separados a fazer a sua luta local, mas estão em conjunto com um grau de organização relativamente evoluído. Pronto, como é que cada um e em conjunto conseguiram, acima de tudo, primeiro manter este tema acima da espuma da Covid? E que tipo de formas de luta é que conseguiram desenvolver nessa altura para continuar a, vamos dizer uma palavra feia, a regimentar simpatias e por outro lado a manter a coisa na ordem do dia, e com o desconfinamento e o crescimento da onda, pelo menos assim aparente, do plano de fomento mineiro, não é? Ou seja, parece que está... E entre anúncios de que somos tão verdes que rejeitamos esta mina e anúncios da Savana, por exemplo, há dois dias no Público, de que a nossa mineração vai ser excepcionalmente exemplar, ou seja, e em que o concurso deve estar para chegar, em que o Presidente da República acabou de promulgar a Lei das Minas, o decreto de regulamento à lei e todas essas coisas. Ou seja, foi mudada a Lei das Expropriações. A Lei das Expropriações, que também inclui agora a questão mineira, inclui agora não, é quase feita de propósito para, não é? Ou parece? Ou seja, parece. com essa vaga de enorme e esta pressão enorme da mineração que aí vem, por um lado, mas por outro lado, com as possibilidades de desconfinamento, que formas de luta é que. E é lógico que a manifestação desta, da manhã, é já uma primeira resposta a esta questão, pronto. Voltando atrás, que formas de luta é que tiveram até agora, neste último ano e pouco, em que tiveram que estar metidos dentro de casa sem conseguir contactar com muita gente, e que formas de luta é que estão a pensar para diante para conseguir impedir isto? Se houver respostas, se não... Mas fala primeiro, se quiser, se eu falo a seguir. Então, Sim, é verdade. Sessões de esclarecimento deixámos de poder fazer nestes períodos. Só foi possível, por exemplo, colocar cartazes no tipo de lojas que estava aberta em cada fase. Isso é uma coisa que podemos fazer. Já houve fases em que fomos porta a porta também falar com as pessoas, já batemos aldeias inteiras porta a porta. Por exemplo, na altura, em 2019, quando foi preciso recolher assinaturas para contestar estes pedidos, para fazer reclamações à Direção-Geral de Energia e Geologia. Em confinamento, começámos a fazer mais encontros online, inclusivamente, por exemplo, as conversas em quarentena, muitas vezes as reuniões também dos movimentos, quando havia impedimentos de circulação entre concelhos, tiveram que ser online. Portanto, tivemos que ir encontrando, de facto, alternativas. Pequeninos flyers, às vezes, que se deixam nos carros, por exemplo, que alguém vai ao supermercado e deixa ficar uns pequenos flyers a alertar, e depois há pessoas que nos contactam na sequência disso. Portanto, tem-se tentado chegar, não é? Agora é mais fácil, se de facto as coisas se mantiverem estáveis, podem recomeçar as sessões de esclarecimento, são muito importantes. É muito importante, nós já chegámos a ter numa aldeia, por exemplo, em aldeias, sessões de esclarecimento com 60 ou 70 pessoas, é muito importante, porque aquelas depois podem falar a mais 3 ou 4, não é? Portanto, consegue-se espalhar, de facto, a mensagem mais facilmente. Outra coisa que nós também consideramos bastante importante no meu movimento, falo pelo movimento SOS Serra d'Arga, e é preciso também as pessoas terem consciência que não existe um movimento em cada região. Existem vários movimentos nas várias áreas, existem dinâmicas de trabalho diferentes, as pessoas nos pontos centrais agregam-se e seguem uma linha comum de ação, com o seu entendimento possível, mas existem formas de agir, formas de se estruturarem entre si, que são distintas, e portanto há vários movimentos em vários sítios. Há movimentos que fazem mais ações de sessões de esclarecimento, há outros movimentos que investem mais em lobby, ou seja, avançar, que têm até associações constituídas, avançam com as coisas de uma forma mais formal, pedidos, queixas, solicitações, cartas, pedidos de audiência. Nós, no meu movimento, não somos uma estrutura hierarquizada, somos só um movimento cívico, não somos de uma associação nem coisa nenhuma, mas sempre que sai a notícia de não sei quantos, nós pedimos uma sessão, pedimos uma reunião. Antes da pandemia já nós tínhamos reunido com todos os municípios da área afetada pelo pedido de prospeção na Arga. Todos os municípios, os autarcas, tinham veiculado uma posição contrária à exploração mineira. Conseguimos cativar um pouco também a atenção e trazer sempre para a ordem do dia o assunto, no sentido de as pessoas estão a falar e as pessoas não querem, as pessoas. E resmungar entre aspas, não é? Mas vamos pedir, pedimos todos, todos os movimentos fazem isto de uma forma ativa e enérgica, pedimos documentação, solicitamos documentação, participamos nas consultas públicas, queremos saber do que é que veio, qual foi o rescaldo, por vezes não nos respondem. Nós pedimos uma audiência ao Presidente da República, mal que se soube que ficava à espera da promulgação dele, a regulamentação da Lei das Minas, e ele não nos respondeu. Respondemos muito tempo depois do gabinete a dizer que não era, por grosso modo, não era do âmbito do Presidente da República dar esclarecimentos perante o assunto, porque não era da tutela dele. Era um assunto que tinha sido elaborado portanto, com os ministros, com os gabinetes. Mas depois é ele que tem que promulgar, e foi ele que promulgou, não é? Mas essas coisas, essa ação de estar sempre em cima, quando já parecia que não se estava a passar nada, ou seja, estava-se a passar que estavam a preparar a lei, não é? E a preparar todas estas coisas que aconteceram durante o período de pandemia. Já antes nós tínhamos feito ações com as comunidades, fizemos contactos com os movimentos e associações ambientais do lado norte do Rio Minho, portanto, pessoas que estão na Galiza e que também vão ser afetadas por isto, e conseguimos canais de entendimento, comunicação, organizar atividades conjuntas, muitas que estavam já programadas para o verão e depois caiu a pandemia, deixámos de fazer, não é? Há sempre uma procura grande de mostrar às pessoas o bom e o valioso que é o território, porque as pessoas estão longe, as pessoas não conhecem a paisagem, não conhecem os recursos naturais, não conhecem as potencialidades do espaço, não sabem quem lá vive, nem o que é que se faz lá. E isso, o desconhecimento é um entrave. Não é só saber sobre o processo do plano de fomento mineiro, é também preciso saber o que é que os estão a proteger, não é? Quando tens essa ligação emocional, tudo parece mais claro. Tudo parece mais claro. E isso é importante, por isso é que muitas, se vocês forem ver as páginas dos movimentos, quase todas, têm numa base cotidiana partilhas de fotografias, de vídeos sobre o território. Pá, a fauna, a flora, a paisagem, a gastronomia, o património social, cultural, construído, tudo isso são elementos que são importantes, que têm que ser valorizados e que são eles em si, têm um potencial enorme para uma vida tranquila e uma forma de habitar o território, essa sim, sustentável. Mesmo antes de passar a coisa, há uma última questão, eu sei que foi chato. Eu não falo mais. Há uma última questão, desculpem, que tem a ver exatamente com o desconhecimento, mas não das realidades locais, mas dos processos. O que se vai percebendo, as populações e os movimentos sabem que as coisas vão acontecer quando as coisas já estão a acontecer, ou seja, não há... Há uma tentativa de fazer as coisas de uma forma subreptícia e escondida e não sei quantos. Se não tiverem mais nada a dizer sobre isto... Eu só queria dizer uma coisa sobre isso, que foi um dos aspectos que eu chamei a atenção logo no primeiro encontro de movimentos em setembro de 2019. É que, de facto, nós não sabíamos de nada. E, de repente, alguém se apercebe e começam a cair estes 15 pedidos de que eu estou a falar, caíram todos entre abril e maio de 2019, só para a zona centro, ok? Portanto, aquilo começa a cair, nós começamos a ter que fazer cartas de reclamação, contactar a população, e arranjar assinaturas, tudo isso, mas de repente, e em setembro eu já falava disso, demos-nos conta, quer dizer, o governo já sabia, as universidades já sabiam, já havia as empresas já sabiam, já havia muita gente que sabia. A população não. Inclusivamente, as próprias câmaras também foram contactadas para dar pareceres. Também antes? Há dúvidas. Ok? Algumas terão sido visitadas por elementos das empresas, outras... Visitadas, exato. Outras ou não foram ou não assumem, enfim. Mas depois oficialmente também, e aí começámos a fazer mais pressão, e aí fomos conseguindo de facto que algumas câmaras dessem parecer negativo, não é? Mas o desconhecimento era da população. Portanto, e é uma das coisas, aliás, que está no nosso manifesto a nível nacional, que saiu em janeiro de 2020, se não estou em erro. É exatamente que haja uma auscultação e só não avance projeto nenhum sem o acordo da população. As populações têm que ser ouvidas. Mas eles conseguiram sim que avance e que o veto das autarquias não seja vinculativo, nem o parecer. Esse é um seja dos aspectos do decreto regulamentar, sim. Portanto, na tua terra não vais dizer nada. Não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. Então eu passava agora, se finalmente democratizado isto, depois deste momento autocrático, e se alguém quiser dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa... Entretanto, há aqui uma filmagem. Alguém se importa de ser filmado? Isto são imagens que são acima de tudo para os próprios movimentos, mas que, como é lógico, não vão ser estanques. E, portanto, se alguém tiver problemas com essa filmagem, é só avisar que a Teresa não filma. Não havendo problemas, se alguém quiser fazer perguntas e não se importar de ser filmado... Então, boa tarde a todos, muito obrigada por essa sessão de esclarecimentos. Eu me chamo Angelita, e sou uma estudante de Relações Internacionais em Coimbra, e no mestrado, e estou a desenvolver uma tese em cima da exploração no Barroso. A minha pergunta é, podem ser muitas perguntas, mas a minha pergunta é, estávamos a falar de que o reciclagem só é feito do 5% do total, mas qual é a razão? Porque não presta ou porque não é economicamente viável? Porque só uma pequena parte é reciclado e não se fala de reciclagem do lítio na Europa, mas se continua sempre a falar de exploração agora na Europa ou no Sul da América ou na China ou na Austrália? Isso é outra questão que nós ainda nem sequer falamos. Quando eu falava de reciclagem, era global, de tudo. Plástico, automóveis, o que seja, não é? A reciclagem das baterias de lítio ainda é outra questão. Eu não sei exatamente os detalhes técnicos, mas acho que há, de facto, algumas questões técnicas e económicas, obviamente, que não o tornam viável neste momento. Portanto, ainda temos esse problema adicional também. Sim. Portanto, não havendo reciclagem, obviamente, cada vez que se faz uma nova é preciso extrair novo. Obrigado por estarem aqui. Nós viemos um grupinho de Coimbra. Também estamos a enfrentar um problema lá em Coimbra agora, nos últimos meses, porque foi destruída uma área enorme, assim, no limite da cidade. Neste caso, não exatamente por extrativismo, mas por aquilo que dá origem ao extrativismo, que é a visão utilitarista do território, não é? Ou seja, olhar para o território simplesmente como uma fonte de rendimento, de negócios, etc. Isto no início destruíram uma área enorme na margem do Rio Mondego. No início falavam na possibilidade de construir um campo de golfe. Entretanto, houve populações que se começaram a juntar e a manifestar-se contra isto. Fez a Câmara recuar na tal ideia do golfe, mas não fez a Câmara parar. Aliás, a Câmara tem vindo a reiterar a sua vontade de continuar a fazer este tipo de intervenções, que foi uma terraplanagem, corte total de vegetação, uma série de coisas que vai até contra as próprias leis das zonas ribeirinhas e etc. E eu queria... Pronto, queria fazer aqui alguns comentários. Eu acho, pronto, super importante esta perspectiva que vocês passaram sobre, por exemplo, esta questão dos carros elétricos. Na minha perspectiva, que acho que partilhamos, segundo o que percebi das intervenções, é só mais uma estratégia encontrada por quem tem poder económico para continuar a lucrar e a ganhar dinheiro, lá está, não procurando soluções realmente ecológicas e sustentáveis como redes de transportes públicos, mas procurando, se calhar, a opção menos eficiente para ter transportes elétricos que impliquem manutenção, que se estraguem, que as pessoas tenham constantemente que comprar novos, né? Pronto, e eu acho que isto leva-me a pensar que estes problemas não são de Coimbra, ou da Serra de Arga, ou de Montalegre, ou de Covas do Barroso, ou de todos estes sítios. Os problemas são coletivos e vêm desta ânsia do capitalismo, que acho que foi uma palavra que ainda não foi referida aqui, mas lá está, de ter aqueles empresários nos seus escritórios, nas suas empresas, a pensar o que é que eu vou destruir agora para ganhar mais dinheiro, não é? E nesse sentido, eu acho que, pronto, que é importante e que a única solução para enfrentar estes problemas é efetivamente as populações organizarem-se e estarem solidárias umas com as outras, o mais interligadas possível para enfrentar isto. E nem falo só a nível nacional, eu acho que é super importante porque isto está a acontecer em todo lado, há muito tempo, está a acontecer em todo lado há muito tempo, mas há bastantes exemplos também de lutas que se ganham e que conseguem travar efetivamente estes projetos de destruição, como até bastante recentemente em França, na zona de Nantes, onde queriam construir um novo aeroporto, que tiveram com este projeto desde os anos 60, que houve muita resistência das populações, e depois nos anos 2000, quando realmente conseguiram passar por cima das populações e querer avançar, se radicalizou a luta, com a ocupação de toda uma zona enorme, para um aeroporto enorme, pronto, que tem bastantes zonas úmidas e tudo, e depois de 10 anos conseguiram efetivamente que o Estado abandonasse esse projeto de aeroporto, e como esta história, há outras, ou seja, é possível, e acho que é bem importante referir nestes momentos também que é possível, ou seja, pode-se vencer estas lutas. Neste sentido, sobre o ponto da solidariedade internacional, eu queria levantar aqui a questão zapatista, não sei se já vos chegou, sim, pronto. Para quem não tiver contextualizado, é ali no sul do México, no estado de Chiapas, que já, pronto, onde são populações maias, que resistem há muito tempo, ou seja, não é só desde 94, é há 500 anos que resistem à nossa maneira de estar no mundo e de encarar o mundo. E vêm delegações este verão, lá de Chiapas e de outros povos indígenas do México, que se debatem muito com estes problemas do extrativismo, das minas, da construção de linhas de comboio de alta velocidade, de autoestradas, todas essas coisas que vão destruindo a pouco os territórios que há séculos que esta gente tenta defender. E pronto, nesse sentido estão a ser organizadas por toda a Europa atividades em que se possa haver um intercâmbio de experiências e de lutas, de resistências entre as populações de cá E as delegações que vêm lá do sul do México. E cá em Portugal, naturalmente, vai haver várias atividades nas cidades, mas, na minha opinião, um dos pontos mais importantes e mais interessantes e com mais potencial nesta vinda é criar espaços de encontro entre estas pessoas que não vivem na cidade, né? Vivem em meios rurais e resistem em meios rurais, com as populações que cá fazem o mesmo, e que penso que ambas as partes terão bastante a aprender e a partilhar umas com as outras. Um dos pontos em que, por onde vai passar a delegação que vem cá a Portugal, é a Bajoca, que acho que é um exemplo também super interessante de resistência, no caso, à exploração de gás. E que foi uma vitória, que efetivamente conseguiram travar e engavetar aqueles projetos até alguém se voltar a lembrar deles, né? E nesse sentido, pronto, eu não estou propriamente encarregue de fazer um convite formal, mas queria partilhar que há vontade do grupo de gente que está a organizar isto para receber as companheiras, que há vontade de fazer algum tipo de atividade ou na Serra da Arga ou em Montalegre, em que se possam juntar estas duas experiências diferentes, eventualmente até malta da Galiza, que eu penso que também já tem algumas conexões e que também tem interesse nisto, que falei ontem com um companheiro galego que está também a organizar isto lá, e há todo o interesse, portanto queria só deixar aqui essa informação, portanto, havendo vontade também da vossa parte, acho que há todas as condições para isto se realizar. Surpresa para nós, realmente, já estávamos a par dessas movimentações e dessas ideias, sim. Creio que é agora em junho. Vai? Chegam em junho, as atividades serão em junho e setembro. Pronto. Mas ainda não há data concreta para o festival. Nós estamos em contacto, por isso, não faço. O Paulo está ali desde o início a dizer que queria dizer umas coisas. Ah, sim, o Paulo. Passava para si, depois diretamente. Sim. Portanto, eu queria falar aqui num ponto que é preciso também entender porque é que nós estamos aqui. E fala-se, eu acho que nós falhámos todos. Se neste momento estão a destruir desde a América do Sul, vão destruir o nosso património, a Espanha, a Europa do Sul está toda em risco. Se isto está a acontecer em prol da do ambiente, que eles dizem, quer dizer que nós falhamos na nossa narrativa que utilizámos ao longo dos anos, que foi unicamente energias. Nunca se falou que os carros duplicaram, nunca se falou que as empresas produzem CO2, nunca ninguém falou. O capitalismo ganhou. Se neste momento estamos a entregar o nosso património natural para salvar o planeta, que não faz sentido nenhum, quer dizer que o capitalismo ganhou, perdemos todos, porque nós continuamos preocupados, inclusive, e tenho de dizer esta parte, capitalismo ganhou de tal forma que consegue silenciar movimentos ambientalistas. Isto é uma coisa impressionante que eu nunca... E falaste na parte no centro, que foi por causa do gás natural, mas neste momento é muito mais fácil lutar contra combustíveis fósseis de que lutar contra uma exploração de lítio, uma exploração de... Porquê? Porque o capitalismo ganhou outra vez e não há volta. Não se quer perceber porque é que os carros, em 76 tínhamos 236 milhões e em 2040 estão a prever 240 mil milhões de carros. Isto ninguém fala. Ninguém fala porque é que as empresas estão... Porque as empresas... Estamos aqui só a falar em meios de transportes. Não. Tudo aquilo que nós consumimos, desde fábricas que produzem, estão também em CO2, estão a contribuir para o efeito de estufa. Mas não, só se fala energia verde, energia verde, energia verde, energia verde, e estamos aqui todos unicamente porque neste momento estamos a ser destruídos para salvar o mercado. Enquanto o pessoal não entender isto, enquanto nós não entendermos o porquê é que há necessidade da energia verde, vamos continuar a discutir uns com os outros. É uns que dizem, então, mas tu queres o telemóvel. É uma coisa impressionante que o sistema entrou de tal forma que a primeira questão, quando se fala em destruir um rio, que vem é o telemóvel. Isto não é real. Não, mas isto é de refletir como é que nós, sociedade, não nos estamos a preocupar com a água. A Serra da Argemela está a 250 metros do Rio Zézer. O Rio Zézer alimenta a cidade de Lisboa. A água que chega às nossas torneiras vem do Rio Zézer. Se nós falarmos com muita gente aqui na cidade e dizemos este argumento, a questão que eles fazem é o telemóvel. Pá, isto não é normal. Isto como se... Não, mas nós temos que nos refletir sobre isto. Porque se isto quer dizer que o quê? Quer dizer que o capitalismo vai avançar mais, vai avançar na América do Sul, vai avançar. E eu tenho os meus filhos, eu não os posso estar educado a dizer que não, pá, isto podes andar com um carro elétrico, andas bem. Não pode. Nós temos que mudar o sistema, e quando nós não encararmos o sistema que está mal, andamos só na narrativa de energia verde, e daqui a pouco, agora é uma melhor que o lítio, há o hidrogênio. Então a seguir, é o não sei o quê. Vamos andar nisto, e hoje o hidrogênio não é explorado em Portugal, vai ser explorado noutro país, é outro país que está a levar com o problema. E isto andamos a distrair uns aos outros. E acho que é muito importante, cada vez mais, também nas nossas discussões, perceber e assumirmos que falhámos. Eu, para mim, é inconcebível saber que Portugal, e eu acho que nós temos que assumir que não, porque depois há o apontar o dedo, que é o Portugal não pode defender a terra deles, porque senão vão ser explorados noutro sítio. Isto tudo é um jogo que está a mobilitar completamente, a congelar as pessoas, Não, se nós começarmos a lutar no nosso espaço, no nosso território, e começarmos a falar sobre o verdadeiro problema, isto vai ser contagiante e não podemos ter medo disso. Não podemos ter medo de dizer que estamos contra o carro elétrico. Eu não tenho carro, eu quero transportes públicos. Eu preciso mesmo que isto que mude. E uma das coisas que a Renata falou é que nos centros urbanos, que os centros urbanos são os que estão mais de costas viradas para o mundo rural, com sociedades mais egoístas, quanto mais uma sociedade for egoísta, mais é consumida, mais consomem. É que não tenham dúvidas. Porque o conceito de comunidade atenua, é contra uma comunidade quando é coesa, consegue, de certa forma, lutar contra o capitalismo, entre ajuda familiares, produção entre tudo. E isto numa sociedade urbana mais egoísta, mais consumos, e não querem saber sequer de onde é que isto está a acontecer. E acho que cada vez mais não se pode estar a falar do lítio, sem estar a falar de uma exploração, sem estar a falar do verdadeiro problema que é a base. Portugal vai ter exploração de wolframio. E isto eu tenho que... Na década de 40, Portugal levou com a pancada do wolframio para fornecer a Alemanha nazi. Aquilo que se falava é que os portugueses não estavam informados, não havia internet, não havia nada. Neste momento, há tudo e mais alguma coisa. E Portugal vai voltar a fornecer a Alemanha, a França, o mercado automóvel, tudo. E as pessoas sabem, mas agora a questão é o telemóvel, é o carro. E eu acho que isto não se pode deixar de falar neste problema, e isto tem que estar mesmo assente, e dizemos que temos que mudar o nosso modo de vida. E só assim é que vamos salvar, porque o meu carro elétrico, salve seja, vai ser o meu puto que vai pagar. Eu, para ter com uma qualidade de vida, quem o vai pagar vai ser ele, porque a água vai triplicar o preço. E nós já destruímos a África, porque a maior parte dos refugiados vem da África para a Europa, não é por causa das guerras, como eles dizem. É porque já destruímos aquilo lá tudo, a falta de água é cada vez maior, e agora nem os queremos receber, é para ver o egoísmo que nós estamos. Portanto, acho que é importante nós falarmos, e quando estamos, não podemos deixar de falar em extrativismo, sem falar ao mesmo tempo o que é que está, porque é que está a produzir este extrativismo. Senão estamos, desculpem lá, fodidos. Não há outra expressão. Portanto, é isso que eu tenho que dizer. É uma pergunta. É uma pergunta mesmo para vocês, porque estamos aqui a falar de narrativas, e é sobre isso que vai ser a manifestação de amanhã, contrapor e dizer que a narrativa do green mining, da mineração verde, é uma mentira. E uma narrativa é uma prática discursiva, e as práticas discursivas estruturam as nossas realidades e a maneira como entendemos o mundo. Só que isto que estamos a falar é uma, como tu disseste, é uma narrativa hegemónica. É uma narrativa, o capitalismo também tem essa capacidade de cooptação de movimentos que se calhar até se opunham a ele, mas que depois consegue arranjar estratégias para cooptar e para pôr isso dentro do sistema. E é uma capacidade muito, muito grande e até, pronto, extraordinária. E então, para contrapor uma narrativa hegemónica, é preciso propor uma narrativa alternativa. E uma narrativa alternativa forte, com capacidade de agregar as pessoas e com capacidade de propor outra forma de olhar o mundo, outra forma de viver também. E tem que ser uma narrativa, pronto, agregadora, digamos. Então a minha questão era se, dentro da diversidade de práticas e de ideias que existem dentro dos movimentos, é possível construir uma narrativa que possa contrapor esta narrativa hegemónica, ou esta diversidade de estratégias e de opiniões e de visões faz com que seja mais uma lógica de aqui não. Pronto, porque se não houver então esta capacidade agregadora de construir também um discurso que possa tornar-se numa alternativa, acaba por ser as lutas, se calhar, acabam por ser demasiado localizadas e contra projetos específicos. Então a minha questão era se acham que existe possibilidade, apesar desta diversidade dentro dos movimentos, de construir uma narrativa que se possa afirmar como alternativa a esta narrativa hegemónica. Não sei se foi demasiado complexo. Era chato passar primeiro a ele e depois querem responder e depois... Se calhar passava até ter primeiro para responder umas duas coisas. E depois, desculpa, peço muita desculpa, mas a gente ia ter que começar a pensar e finalizar. Eu vou ser muito curto, era só mesmo duas perguntas assim, muito concretas e muito específicas. Uma delas tem a ver com os baldios e tem a ver que, a pergunta é essa, muitas destas áreas de prospeção e de exploração, de mineração, estão em terrenos baldios e como é que isso é possível? Ou seja, é através da... Como é que é possível, ou seja, os terrenos, os baldios, de um momento para o outro, estarem a ser explorados? Ou seja, é através da utilidade pública, como é que isso funciona, e se o volume, ou seja, se as áreas são muito grandes? Essa era uma das perguntas. Outra das perguntas tem a ver com toda esta movimentação agora que está a haver de partidos verdes, e na Alemanha estão neste momento em primeiro lugar, e é provável que nas sondagens apontam vão ganhar isso tudo, se em termos de partidos políticos não há algum, ou se não há nenhuma sensibilidade cá, ou se ninguém leva a sério esta questão da mineração. Olha, só para sermos assim, para ser unânimes, sobre os baldios nós não conseguimos explicar muito. O grande território baldio que realmente está mais ameaçado é na zona de Monte Alegre, não estamos cá nenhum de Monte Alegre. Não, e covas também. A criação de gestão dos baldios também está contra. Sim. Mas há aqui uma coisa que precisamos dizer antes, que é, nós só somos donos, quando somos donos de um terreno, do primeiro metro. Abaixo do primeiro metro, não é nosso. Os recursos são do país. Okay. E isso aplica-se aos baldios também? A todo o território. Ok? Portanto, isto era preciso primeiro começar por aí. Okay. Portanto, o primeiro metro é nosso, independentemente de terem que passar pelo primeiro metro para chegar ao que está por baixo. E, portanto, só há uma solução. Ou o proprietário arrenda, ou vende, ou é expropriado. Eu estava a ver agora, enquanto falaram de baldios, eu estive a ver. Basta ser utilidade pública, ou seja, pode expropriar um baldio assim facilmente. Sim. Eu não fazia ideia que fosse assim tão... Ou os PINs, os planos de interesse nacional. Que é o nosso receio relativamente à porque questão... Porque depois é bastante aleatório, eles decidem e estabelecem um PIN e está feito. E em termos de partidos políticos, há alguém que leve isto? É assim, há sempre alguém que leva alguma coisinha, mas é depois de chateares muito, fazeres muitas reuniões com os grupos parlamentares, mandares e-mails a todos os deputados, disseste que se eles não estiverem presentes, vamos considerar que eles são a favor das minas e que vamos atirar-lhes à cara nas próximas eleições. Se tu ameaças muito, e há sempre um ou outro. Há uma ou outra pessoa que tem uma voz ativa, mais ativa no Parlamento, que chamam as questões à Assembleia, que chamam as questões aos grupos de trabalho, mas é sempre uma interferência um pouco débil, tendo em conta que os partidos do Centrão e os outros a eles aliados, ou seja, é praticamente 97% da Assembleia, estão coniventes com isto, portanto não é muito, e por aí não, nós sabemos que não podemos esmorecer, até porque nós temos direitos como cidadãos a exigir que eles façam valer a nossa voz, a nossa reclamação, etc. Há sempre alguns mais sensíveis a estas causas do que outros. Mas é uma luta débil, não estamos à espera que nos vão salvar na Assembleia, não. Infelizmente não. Ao contrário do que a maioria da população pensa, porque as pessoas votam a achar que vão ser representadas. E por causa disso as pessoas acham que se isto fosse realmente muito grave, alguém falava, valha-me Deus, falavam disto lá na Assembleia, se isto fosse muito mal para Portugal, porque a gente até votou e eles estudam e eu não. Não é? Eu acho que temos aqui outro problema também. Estão a lutar contra a transição digital. É isso? Esqueçam dela. Sim. Só mais outra coisa relativamente à questão partidária. Sim, nós temos tido algumas ações concretas, por exemplo, e vou dizer os nomes porque têm também que ser valorizados por isso. Os Verdes organizaram, por exemplo, uma sessão na Assembleia da República em novembro de 2019, e também já uma manifestação no Porto, enfim, o impulso, vou dizer assim, do livro, na sequência dessa sessão na Assembleia da República, também passou aquela legislação de obrigar a uma avaliação estratégica de todos estes projetos. Portanto, há efeitos cumulativos para além dos efeitos de cada uma. Normalmente é feita uma avaliação do impacto ambiental projeto a projeto, não é? E, portanto, passou uma legislação que vai obrigar a uma avaliação estratégica integrada de todos, e isso é muito importante. Portanto, sim, há alguns sinais. Mas também tenho que dizer outra coisa, que é, por um lado, nós temos partidos que estão desde este processo de 2008, porque isto começou em 2008 por causa da questão das matérias-primas críticas para a União Europeia. Na sequência da crise económica de 2008, a União Europeia percebeu que tinha que se aprovisionar internamente o mais possível todos os recursos minerais, neste caso, para não estar dependente de conflitos geopolíticos que impedissem o acesso desses minerais de países terceiros, sobretudo da Ásia, não é? Pronto. Portanto, este foi um dos pontos. E nessa altura tínhamos uma cor política e a seguir passámos a ter outra. Portanto, há aqui uma facilitação deste processo, uma linha de continuidade, perfeito, que já vem desde essa altura, não é? Portanto, também temos de ter isso em linha de conta. E por isso, de facto, nessas áreas não temos muitas manifestações. Depois é preciso ter em conta também que a maior parte das pessoas não lê os programas eleitorais. E, portanto, não sabe que está no programa eleitoral do PS já há duas legislaturas esta questão do cluster do lítio. E outras, mas pronto, mas esta para nós é importante. Portanto, de facto, nesse sentido, as pessoas têm uma falha de cultura cidadania, digamos assim, não é? Isto, em termos de bandeira pronto. Eleitoralista, não tem interesse para nenhum dos partidos que disputam o poder. E depois temos outro problema nos partidos à esquerda, que é uma questão ideológica, que ouvimos muitas vezes, como ouvimos, por exemplo, em setembro de 2019, nesse encontro de movimentos, é um discurso que é muito importante conhecermos quais são os nossos recursos, portanto, é muito importante que se faça a prospeção e até se poderia e devia fazer a exploração, porque são recursos do país, mas devia era ser estatizado. Do Estado já não faz mal. Ok? Portanto, temos aqui uma dificuldadezinha também à esquerda e tenho que ser sincera, tenho que mostrar qual é o panorama de um lado ao outro. É isto que tem sido. Ok? Portanto, na esmagadora maioria, os movimentos são formados por pessoas apartidárias e sim, são movimentos de cidadãos. Sim. E é por isto. Pronto, agora queria responder, faltava responder. Ela, sim. Ora bem, então é assim. Eu vou falar por mim só, porque acho que essa é uma questão. Para mim, pessoalmente, não faz sentido dizer não à mineração simplesmente por dizer não. E, portanto, desde o início, mesmo nos contactos, por exemplo, com a Câmara Municipal, que me está mais próxima, sempre tive o cuidado e defendo que se deve, os movimentos devem também ser capazes de propor. Não foi possível nesta fase inicial porque de facto aconteciam coisas quase todas as semanas e o tipo de ação teve que ser outro, mas para mim só pode haver aqui alguma integridade fazendo propostas de facto do que é que então nós pensamos ser o desenvolvimento sustentável. De alguma forma, eu temo-lo feito, por exemplo, agora na contestação ao plano de recuperação e resiliência. Portanto, é sempre possível dizer não concordamos com isto, julgamos que devia ser assim, não é? Na prática, isso vai ter que passar por outro tipo de ações. Por exemplo, na nossa zona, nós estamos a pensar, de facto, avançar para uma ou outra esfera também de mais ações com a população. Nós no fundo, passámos todos pelo trauma naquela zona dos incêndios de 2017. Perdemos integralmente muitos de nós, animais, casas, enfim, uma série de coisas, tudo, para muitos. E, portanto, a reflorestação é fundamental. E, para mim, não faz sentido minerar lítio para ter carros elétricos e não replantar os quase 540 mil hectares que arderam em 2017. Portanto, nós vamos avançar para esse tipo de coisas como um dos aspectos de reconstrução e de outra abordagem das coisas e outra forma de fazer sustentabilidade. E isso é um aspecto. Por outro lado, pessoalmente e muito sinceramente, não sei se faz sentido substituir uma narrativa hegemónica por outra narrativa hegemónica. Ou seja, eu acho que faz sentido que se possa dar as bases para que cada pessoa em si encontre qual vai ser o caminho da sua ação. E no sentido daquilo que o Paulo falava, para mim, por exemplo, desde o início, esta questão da mineração está ligada à questão do decrescimento. Ou seja, não podemos continuar nesta lógica de Deus lucro porque não temos planeta para tal. E, portanto, para mim faz sentido isso e faz sentido uma série de ações que faço a nível pessoal, como procurar ser autossustentável na comida que produzo e uma série de outras coisas. E eu acho que cada um tem que encontrar o seu caminho. Portanto, para mim não faz sentido que venha a haver uma narrativa outra, mas sim que as pessoas possam chegar, cada uma por si, a quais são os problemas que existem com o tipo de vida e de consumo que fazemos e eu, pessoalmente, qual é a minha resposta a isso? Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Da minha parte, uma coisa apenas que me saltou um pouco na cabeça quando estava a ouvir a questão é que não compete, na minha opinião, não compete aos movimentos cívicos, que no fundo são pessoas, eu falo por mim, nós no movimento SOS Radar não nos conhecíamos de lado nenhum, nenhuma das pessoas que hoje trabalham em conjunto se conhecia de lado nenhum, nós não éramos vizinhos da mesma rua e alguns de nós até vivem perto uns dos outros, mesmo os terrenos que alguns têm junto à serra, mas não nos conhecíamos de lado nenhum, portanto, não nos compete a nós, grupos de cidadãos que tiramos o nosso tempo, porque acreditamos nisto e estamos preocupados e mobilizamos as nossas comunidades, criar agora soluções por nós sozinhos. Estas soluções que nós esperamos realmente que possam ser operacionalizadas de forma a otimizar e a proteger o território, todo o território e os nossos recursos naturais, são soluções que têm que ser pensadas em conjunto, de uma forma responsável, que é o que os nossos governos não têm feito consecutivamente e não podem ser decididas por meio, nós não somos meia dúzia de iluminados que nos juntamos ali em Gerais de Lima de vez em quando e que falamos pelas plataformas e pelo telefone, não é? Nós fazemos o melhor que nós podemos. Opa, um até percebe de pedras e o outro percebe de leis e o outro é agricultor e o outro não percebe nada dessas coisas, mas percebe de outras e fazemos o melhor que conseguimos. Mas sim, nós não temos que construir soluções, nós por nós sozinhos, temos é que ser pessoas que na nossa vida mostramos aos outros e agimos em consciência de forma a procurar que o futuro e o dia de amanhã seja melhor que o de hoje e que os nossos recursos naturais dos quais dependemos diretamente para viver, estamos a falar de água potável, estamos a falar de terra cultivável ou mesmo que nem seja cultivável, terra respirável. Nós temos que nos preocupar que o contributo que deixamos é de uma proteção e de uma preservação. E com isto já nos ocupamos muito quando recebemos entraves por parte de quem deveria estar a representar-nos, não é? Já é suficientemente grave o que se passa. Claro que sim, claro que nós acreditamos que um futuro sustentável só passa por um futuro reflorestado, pela preservação dos recursos hídricos, pelo combate direto à poluição e pela reciclagem mas em grande escala e em grande percentagem de reciclagem de tudo que possa ser reciclado, mas nós não estamos aqui a operacionalizar um plano de trabalho nesse sentido. Nós realmente temos que dar uma resposta imediata e direta a esta ameaça, e se tivermos que o fazer agora por causa destas minas, e se daqui a 5 anos tiver que ser por causa de uma barragem, e se depois por causa do, nos outros anos à frente tiver que ser por causa da reflorestação, e se tiver que ser sempre este o nosso combate, pois então há de ser. Agora somos nós, noutra altura serão outros. Temos é que continuar a semear este espírito crítico e esta posição interventiva nos cidadãos que estão demasiadamente adormecidos. É isto que eu acredito, e mais uma vez, é pessoal. Está muito frio. Muito frio. Tinhas uma questão ainda, não é, ou não? Sim, ainda pode. Mas ser. É para a Renata. É para mim? Não sei. A minha questão é, a Rio 92 criou um imposto do carbono. São muitos mil milhões, de dólares, que ninguém sabe para que conta que vai, quem gere e para onde que vai tanto dinheiro dos governos. Já há 30 anos. Né? E se dizer que era pelo ambiente. Eu já apanhei da Bófia lutando contra a barragem. Hoje os movimentos sociais pedem mais energia. Afinal de contas, os movimentos estão lutando a favor do capital, né? Ou a favor das pessoas. As pessoas que estão nas minas, e que não se fala principalmente nas minas de carvão, há 20 anos atrás as hidrelétricas eram o fantasma do ambiente. Mas depois que a Alemanha descobriu tantas minas de carvão e que queria mudar a sua planta automobilística, né, porque dá muito mais dinheiro produzir um carro hoje, que daqui a 10 anos vai ter que trocar a bateria no mesmo valor do carro, e que vai ser muito mais caro porque hoje os governos dão dinheiro, e daqui a 30 anos não. Né? A questão é, estamos a trabalhar a favor do capital ou estamos a trabalhar a favor das pessoas? Como resolver essa diferença entre os próprios coletivos, entre a própria realidade social? Eu acho que isso não pede uma resposta, é quase uma meditação. Eu acho que, em primeiro lugar, e eu, mais uma vez, pessoal, eu acho que, em primeiro lugar, a grande preocupação neste momento é podermos continuar a viver neste planeta. E todas as outras acabam por se perceber se contribuem ou não para esse fim, não é? Ou seja, tal como estamos neste momento, estamos em rota de colisão com o fim da sustentabilidade do planeta para manter a espécie humana. Não temos, penso eu, nenhum de nós dúvidas sobre isso. E, portanto, temos que alterar claramente formas de fazer, e formas de estar, e formas de viver em sociedade. Agora, é o capital... Não sei. O que eu sei é que tudo o que seja, de facto, baseado nesta separação, nesta dualidade que eu falava no início, e que é claramente ganância, ou seja, que é insustentável pelo planeta em que vivemos, temos que mudar. Só uma pergunta. Precisamos de tanta energia? É assim, nós substituímos o trabalho humano por outras formas de energia, correto? Começámos pelos animais, depois fomos ao carvão, depois fomos ao petróleo. Agora estamos na energia elétrica, supostamente, mas temos que ver agora, em cada momento, de facto, se precisamos tanto, se não precisamos também de um decrescimento nos nossos consumos, e como é que a vamos obter? Porque a verdade é que é uma coisa tão simples, mas nós ainda não sabemos fazer o que as plantas fazem. As plantas simplesmente fazem a fotossíntese e armazenam a energia do sol. E nós ainda não conseguimos fazer isso. Portanto, até lá vamos ter que ter formas alternativas, mas a verdade é que substituímos muito trabalho humano. E não nos podemos esquecer também que essa força de trabalho humano, que foi depois substituída por animais e por aí fora, era, na sua maioria, mão de obra escrava. Portanto, temos aqui várias coisas a pesar. Como é que nós desenvolvemos trabalho com seres humanos, com máquinas, como é que alimentamos as máquinas, como é que procuramos formas mais eficazes e se temos ou não a cada momento, se estamos a respeitar e a proporcionar que outras gerações possam viver no planeta. Eu penso que esse neste momento é o ponto principal. Porque nós temos, por exemplo, nessa dualidade que colocou do carvão e eletricidade, nós temos no carvão o problema das emissões gasosas e temos na eletricidade. Pensamos que não temos, mas temos, porque vamos tê-lo via mineração, que emite também dióxido de carbono, vamos tê-lo por via de tudo o que precisamos de extrair para construir todos os equipamentos, tanto seja as eólicas, seja os painéis solares, seja o que for. Temos ocupações do território que poderiam ter outros fins e que não são utilizados para esse fim. Quer dizer, temos uma série de coisas aqui associadas. Temos a questão do armazenamento. A própria extração, a quantidade de caminhões a circular. Portanto, isto tem que ser pesado, não é? E é nesse sentido que eu acho que não há respostas assim genéricas e simples. Temos que pensar a cada momento. A mim só me custa muito que, de facto, estejam a ser milhões canalizados para sistemas que, esses sim, são para perpetuar o sistema que já existe e que não se sai desse sistema. Não sei se respondi. Eu, então, pelos poderes que me foram conferidos, daria por terminada a sessão, antes que o resto da malta congele. Queria agradecer muito a toda a gente que esteve presente e que se manteve presente. Queria agradecer especialmente estas duas pessoas que se deslocaram umas centenas de quilómetros propositadamente na véspera da manifestação que têm para estar aqui. E queria apelar outra vez para nos encontrarmos amanhã às 11. Quem puder lá chegar às 9 também é bem-vindo. Está lá gente a partir das 9 a abrir faixas e a presentear os cimeirantes com algum som que eles gostam de ouvir, aparentemente. E é isso. Amanhã é uma manifestação, começa às 9, o grosso das pessoas chega às 11 e era importante haver lisboetas presentes. É isso. Obrigado. Obrigado. Até amanhã e obrigado, obrigado, obrigado. Zinguerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca Zinguerelhos.